Lavínio criticado no bairro Santo Inês. Está com a gente desde 2013. Lohane Flavínio, te ama com muito amor e carinho. Feliz aniversário pro Colonel de Vigia. Parabéns, Colonel! Fiquei louca por você. Vou me explicar. Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor. Linda de morrer. Parece até conto de fadas. E só quem sabe canta bem alto! Apaixonou, vai, vai. Me apaixonei por... Alô, meus seguidores do Batacinha. A equipe tem moral comigo, viu?